sol anda lá no céu, tão contenta atrás da lua. O sol anda lá no céu, tão contenta atrás da lua. Também trago a minha alma de castigo atrás da tua. Também trago a minha alma de castigo atrás da tua. As penas das minhas mágoas, fui ao mondego lavar. As penas das minhas mágoas, minhas mágoas eram negras, negras ficaram as águas, minhas.